apaixonado. Já é meia-noite, eu sonhei com você. Foi nos seus status e sua foto em triste. Amor, vem me ver. Amor, vem me ver. Eu mandei mensagem, você não respondeu. Será seu orgulho? Será céu meu? Eu te liguei, você não atendeu. Mandei mensagem, você não respondeu. Eu te liguei, você não atendeu. Mandei mensagem, você não respondeu. Valeu, John! Portal do Amor! Já é meia-noite, eu sonhei com você. Olhei seu status e sua foto em triste. Amor, vem me ver. Amor, vem me ver. Eu mandei mensagem, você não responde. Será seu orgulho ou será céu meu? Eu te liguei, você não atendeu. Mandei mensagem, você não respondeu. Eu te liguei, você não atendeu. Mandei mensagem. Ao meu amigo Alessandro, Ale Estúdio, estourado. É o homem que faz a tia.